11 de setembro, na capital Nova York. Eu tenho um caos com o povo da nação. 11 de setembro, na capital Nova York. Eu tenho um caos com o povo da nação. Um avião terrorista bateu na torre, ficou tudo sem controle, havendo grande explosão. Sem controle, havendo grande explosão. 11 de setembro, na capital Nova York, desceu um caos com o povo da nação. 11 de setembro, na capital Nova York, desceu um caos com o povo da nação. Ficou tudo sem controle, havendo grande explosão. Um avião terrorista bateu na torre, ficou tudo sem controle, havendo grande explosão. Eu estava assistindo quando passou na TV, no mundo inteiro passando para te ver. Estava assistindo quando passou na TV, no mundo inteiro passando para te ver. Em Nova York um avião sobrevoava, ali ninguém esperava o que ia acontecer. Em Nova York um avião sobrevoava, ali ninguém esperava acontecer. 11 de setembro, na capital Nova York, desceu um caos com o povo da nação. 11 de setembro, na capital Nova York, desceu um caos com o povo da nação. Um avião terrorista bateu na torre, ficou tudo sem controle, havendo grande explosão.